Muito boa tarde a todas e a todos. Vamos então começar esta sessão que faz parte daquele ciclo das tertúlias que a Biblioteca Ana de Castro Osório organizou. O nosso tema hoje é as mulheres na Igreja. E temos duas pessoas altamente qualificadas para falar sobre o assunto. Será primeiro a Maria Luísa Ribeiro Ferreira, que é professora catedrática aposentada da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, onde lecionou Filosofia Moderna, Didática da Filosofia e Filosofia da Natureza. Tem publicado inúmeros artigos de filosofia em revistas da especialidade e em coletânea de textos. A última publicação, com a Fernanda Henriques, Marginalidade e Alternativa, 26 Filósofas para o Século. Eu, por acaso, fui a esta conferência, que foi excelente. Para além deste livro, publicou mais 30 individualmente ou como coordenadora nas áreas da didática da filosofia, filosofia de género e filosofia moderna, nomeadamente sobre Spinoza. No âmbito do Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, coordenou projetos sobre o ensino, aprendizagem da filosofia, filosofia moderna e as mulheres na filosofia. Então, faz favor de começar e eu vou tentar gravar isto como deve ser. Sim. Então, mais uma vez, boa tarde. Agradeço muito à Biblioteca Castro Osório por me ter convidado para vir aqui fazer esta comunicação e agradeço também muito à Maria João, deve ter sido ela quem se lembrou. O tema é um tema muito lato, é mesmo impossível eu falar em 20 minutos, foi que me pediram, 20 minutos, 25 minutos, mas de qualquer maneira eu proponho-me, propus-me trabalhar estes quatro, apresentar estes quatro tópicos. Se calhar o quarto não, porque não vou ter tempo, mas como está aqui a Maria João, ela é melhor do que eu, depois no debate poderemos enverdar por este quarto tópico e a Maria João também ajuda, ela que será a visita principal a falar do quarto tópico. Portanto, os tópicos são destruindo o mito da secundarização das mulheres no Novo Testamento, o segundo tópico, olhares, diferentes olhares sobre as mulheres na Igreja. O terceiro tópico, as teologias feministas. E o quarto tópico, o movimento Nós Somos Igreja. É uma tese comum que a Igreja como instituição, e eu antes de continuar também queria dizer do ponto de vista de que falo. E o ponto de vista que eu falo é da Igreja Católica, porque é aquele que me é mais familiar e é aquela Igreja a que eu pertenço. Mas é uma tese comum que a Igreja secundarizou as mulheres. E para justificar esta tese, penso que é importante, para justificar, aceitando-a ou recusando-a, acho que é importante recuar à fundação da Igreja e reler as narrativas que nos falam dessa fundação. Portanto, uma leitura atenta do Novo Testamento impõe-se para percebermos como é que Cristo falou, com quem falou e como é que atuou. Portanto, uma releitura do Novo Testamento, que eu aqui vou fazer, muito superficial, obviamente, mas o ponto de vista é o ponto de vista da situação das mulheres. E todos nós sabemos que os destinatários principais da mensagem de Cristo são os pobres e são os oprimidos. Ora, as mulheres incluem-se nesse rol. E estamos a falar a partir de uma cultura judaica, do judaísmo antigo, que é a partir do qual o cristianismo vai surgir. E aqui, nessa cultura, as mulheres eram seres de segunda. Ou seja, elas eram obedientes aos maridos, eram relegadas à casa e à família e não tinham o mínimo protagonismo, seja social, seja político. No entanto, se nós pensarmos na fundação do cristianismo, nós verificamos que essa fundação esteve dependente de uma mulher. E eu vou ler aqui este textinho da Catherine Hogs, uma teóloga, que diz: Maria é o único ser humano cuja cooperação é solicitada por Deus na encarnação. E penso que a história do cristianismo começa com esta aceitação de Maria, com este fiat de Maria. Portanto, podemos dizer que coube a uma mulher o protagonismo máximo no nascimento do Salvador e, portanto, do cristianismo. Continuando com a passagem de Maria, as referências que há a Maria no Novo Testamento são breves, mas são significativas. E um dos primeiros episódios que aparece relatado é a visita de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel. E costuma-se realçar nesta visita, quando é comentada, a generosidade de Maria, o facto dela, já grávida, se ter posto a caminho para visitar a prima, etc, etc. Agora, eu penso que não podemos nunca esquecer a fala de Maria a Isabel e que constitui o Magnificat. E eu penso que o Magnificat é realmente um cântico de libertação. Não vou aqui pôr a totalidade do Magnificat, penso que ele tem implicações sociais e políticas. Tirei dele este extrato, em que Maria diz à sua prima: o Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, expressou os soberbos, derrubou os poderes dos seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. E penso que, com estas palavras, Maria ganha o estatuto de profeta da libertação. E não é por acaso que as teologias da libertação, recentemente, mais recentemente, próximo de nós, portanto, têm dado um lugar importante a Maria em tudo aquilo que defendem. Nos relatos dos Evangelhos, as mulheres são uma constante, o que contraria a mentalidade patriarcal da época. A própria presença das mulheres, a própria referência às mulheres, já é algo de diferente, de novo. E por isso, uma outra teóloga, que é Elizabeth Schussler Fiorenza, fala da reforma que Cristo empreendeu em prol de um igualitarismo social e sexual. Há este livro, ela escreveu muitos livros muito interessantes, eu escolhi este para o indicar aqui, Discipleship of Equals, A Critical Feminist Ecclesiology of Liberation. Portanto, um discipulado de iguais. O título é bastante significativo. Saltamos agora para as teólogas feministas contemporâneas, que nos levam a procurar uma hermenêutica bíblica adaptada aos nossos tempos. E, portanto, levam-nos também a revisitar os Evangelhos, a revisitar os Atos dos Apóstolos, a revisitar as Epístolas Paulinas. E essa revisitação que nos é proposta, é-nos proposta no sentido de abalar uma visão androcêntrica. E permite-nos avançar com uma tese de liderança feminina nos primeiros tempos do cristianismo. É verdade que os textos falam de 12 apóstolos e que Cristo escolheu 12 homens para serem os fundadores da sua igreja. Mas penso que os textos falam a linguagem do seu tempo. E nós temos que também ultrapassar aquilo que é explicitamente dito e procurar nas entrelinhas. Ora, nessas entrelinhas dos Evangelhos, e mesmo explicitamente, nós percebemos que Jesus também teve discípulos. E facto é que o Papa Francisco, muito recentemente, reconheceu Maria Madalena como discípula de Cristo. E penso que isto é importante. Essas discípulas acompanharam-no ao longo de toda a sua pregação e ficaram presentes na cruz. Foram elas as únicas pessoas que acompanharam Jesus e que se mantiveram quando depois os apóstolos e os discípulos o abandonaram. Há que tirar ilações das atuações dessas mulheres que acompanharam Jesus, dos seus gestos. E eu lembro um livro muito divertido, que foi emprestado pela irmã Julieta. Eu, quando comecei a ler o livro, pensei que era uma espécie de história da carochinha, mas não é de todo. É deste teólogo, Isaias Powers, e que se chama Women of the Gospel Sharing God's Compassion. E neste livro, o autor constrói uma catequese a partir das personagens femininas presentes nos Evangelhos e dá a cada uma a sua alcunha. E então há muitas, mas eu selecionei algumas. Uma é Mrs. Watt. E a questão que está em causa é what people will think. Portanto, a senhora o quê e o que é que as pessoas vão pensar? Quem é esta senhora? É Nossa Senhora, nas bodas de Caná, que devido a uma preocupação, justamente, o que é que os outros vão pensar, e devido ao facto de não querer que uns noivos começassem, se calhar, mal a sua vida, logo com uma festa sem vinho, interpela Cristo para que faça um milagre. Outra personagem que o Isaías escolhe, dá-lhe o nome Mrs. Put Out, When We Feel Rejected. Portanto, a senhora que é posta de parte quando nós nos sentimos rejeitados. E esta personagem é a samaritana. Ou seja, esta é a pessoa que era rejeitada pelos seus conterrâneos, pelas pessoas que estavam ali para o julgar, e que Cristo resgatou e que lhe deu realmente uma nova chance. outro personagem, a Mrs. Shy, ele chama-lhe Mrs. Shy, a senhora tímida, e que é a Morruíça, aquela mulher que não teve coragem de interpelar diretamente Cristo, mas que lhe pôs a mão no manto e que teve a cura da sua doença. E finalmente, não, porque há muitas mais, mas finalmente, nesta seleção que eu fiz, aquilo que o autor chama Mrs. Buzz. Mrs. Buzz é a senhora, como é que é de traduzir? Cheia de pressa, sempre, muito agitada, exatamente, muito agitada. E que é Marta, no episódio da visita que Cristo fez a Marta e Maria, e que é aquela que está muito preocupada em arrumar a casa, em fazer tudo, etc., enquanto Maria está aos pés de Cristo a contemplar. Bem, cada mulher, para este teólogo, representa um caso que depois é apresentado em tribunal, um tribunal fictício, obviamente, e que depois é comentado por Jesus. E o objetivo que ele tem ao apresentar-nos estes casos todos é mostrar como o Deus do Antigo Testamento, que é um Deus severo, foi substituído por um Deus compassivo, e mostrar, sobretudo, o papel que as mulheres tiveram nessa alteração de estatuto da divindade. Eu aceito esta tese e vou reforçá-la com um pequeno inventário. Mais uma vez, a Maria Mãe de Jesus nas bodas de Caná, a Samaritana, a Hemorroíça, que eu também relevo pela importância da corporeidade. No Evangelho há uma mulher que fala do seu corpo e do seu corpo que está doente e de uma doença que era considerada indigna e que Cristo aceita curá-la e realmente encara com toda a naturalidade. A Samaritana, também já falámos, a quem está uma outra chance. A Cananeia, como se lembram, era uma mulher que não pertence, não era judia, e que pede a Cristo para expulsar os demónios da sua filha. E Cristo tem uma resposta, talvez das respostas mais antipáticas do Novo Testamento, e que diz: o porquê é que eu hei de estar a curar a sua filha, que nem sequer pertence ao povo de Israel. E ela diz, insiste. Por isso é que eu pus aqui, escolhi a Cananeia como exemplo da resiliência feminina, insiste dizendo que até aos cachorrinhos se dão migalhas. Portanto, eu posso aceitar as migalhas que me der, e isso basta para que a minha filha fique curada. E assim aconteceu. Também lembro a solidariedade Marta da ressurreição de Lázaro, também é importante, porque toda a gente reconhecia que Lázaro estava morto, não havia nada a fazer, porque é que havia, não estejas para aqui a amassar Jesus, e Marta insiste, e realmente Cristo é sensível ao seu pedido e Lázaro é ressuscitado. Mais uma vez, a solidariedade das mulheres na cruz e um episódio glorioso da ressurreição, em que Cristo aparece a Maria Madalena, a primeira pessoa a quem aparece é uma mulher, não é? Também podemos detectar nas parábolas a presença feminina em inúmeras ações que eram feitas pelas mulheres e que são relatadas, como, por exemplo, varrer, acender as candeias, preparar as refeições, etc., etc. Portanto, nós concluímos, no Novo Testamento, Jesus convive com as mulheres sem quaisquer constrangimentos sexistas. Dá-lhes voz, dá-lhes protagonismo, demonstra-lhes amizade e faz delas mensageiras da sua doutrina. Vamos agora para diferentes olhares sobre as mulheres na Igreja. Esta libertação provocada pelo cristianismo progressivamente foi perdendo fôlego e acho que houve uma acomodação à cultura dominante. Isto porque nos primeiros tempos, como nós podemos constatar nas cartas de São Paulo, nos Atos, que as mulheres tinham um protagonismo. As mulheres recebiam nas suas casas, constatamos a existência de diaconisas, de profetisas, há uma comunidade de viúvas que se põe ao serviço da comunidade e que é importante, mas à medida que a Igreja se vai oficializando, vão também aparecendo práticas discriminatórias. E neste caso, eu penso que houve uma grande responsabilidade dos primeiros teólogos, dos padres da Igreja, estou-me a referir aos padres da Igreja, foram muito responsáveis por este retorno das mulheres a uma posição secundária. Eu podia estar a citar muitos, mas cito Tertuliano, Orígenes, Santo Ambrósio e Santo Agostinho. Em todos eles, a mulher é símbolo do pecado e é símbolo da tentação. E a mulher só se redime quando esquece o seu corpo. Portanto, perpassa todos os textos destes teólogos uma ideia de impureza feminina. E talvez por essa impureza, é talvez por ela que não é concedida às mulheres a possibilidade de acederem ao sacerdócio. Eu vou só falar um bocadinho de Tertuliano, que eu acho que é o pior de todos. E o Tertuliano diz que a mulher é a porta do inferno. Mas, no entanto, tem uma tese muito curiosa. Ele diz que a mulher, depois de morta, se pode redimir. Ele escreveu isto nesta obra dele, De Ornato Feminino, em que ele escreve sobre os trajes que as mulheres deviam usar e que deviam realmente andar mal vestidas, que era para não atrair os olhares dos homens, mas, en passant, diz isto, que é uma tese que eu acho fantástica. Também a vós, mulheres, é prometido que para esse tempo, e esse tempo é o tempo depois da morte, tereis a mesma maneira dos anjos e o mesmo sexo dos homens. Portanto, as mulheres, quando morressem, podiam ter a felicidade de se transformar em homens. Note-se, também, Santo Agostinho, por exemplo. Santo Agostinho, que também é o grande teólogo que nós sabemos e escreveu as maravilhas que nós sabemos que escreveu, mas quando fala, também partilha desta tese da minoridade da mulher, e, por exemplo, é curioso, quando ele fala da mãe, por quem tem muita admiração, quando fala de Santa Mónica, Santo Agostinho elogia as qualidades viris de Santa Mónica. Ela é elogiada porque ela tem qualidades viris que só os homens têm. Bem, de qualquer maneira, paralelamente a este preconceito misógino que vai sendo uma constante, vão surgindo comunidades femininas em que as mulheres são extremamente importantes. Eu lembro uma, quase também nos alvores da Idade Média, uma mulher extremamente importante, que é Hildegard Bingen, que é simultaneamente filósofa, teóloga, música, farmacêutica e visionária. Tem uma obra muito interessante, difícil, porque muitas vezes ela escreve simultaneamente nestes registros, mas ela é realmente a prova da imposição da importância das mulheres nesta época, porque ela foi realmente considerada pela Igreja do seu tempo. Bem, depois vou fazer dar um grande salto, mais para os nossos dias, mas é um facto que durante muitos séculos as mulheres foram valorizadas pelo cristianismo, mas como mães, como esposas ou então como religiosas nos conventos. E, muito mais perto de nós, no século XIX e XX, esta mentalidade de secundarização da mulher mantém-se. E eu lembro aqui um texto, que é uma encíclica de Leão XIII, encíclica Arcanum, em que ele escreve: o marido é o chefe da família e a cabeça da mulher. E esta, portanto, isto é 1880, e esta, portanto, porque é carne da sua carne e osso dos seus ossos, não deve sujeitar-se a obedecer ao marido como escrava, mas como companheira, isto é, de tal modo que a sujeição que lhe presta não seja destituída de decoro nem de dignidade. Naquele que governa e naquela que obedece, reproduzindo nele a imagem de Cristo e nela a da Igreja, seja, pois, a caridade divina a perpétua reguladora dos seus deveres. 50 anos mais tarde, o Papa Pio XI escreve uma encíclica que é dedicada aos casais e que é chamada, que ele chamou Casti Connubii. E nesta encíclica há um capítulo que se chama Hierarquia Doméstica. Este capítulo é pequenino, tem 3 alíneas, eu escolhi a 28 porque me pareceu a mais significativa. As outras vão na mesma linha. O grau e o modo desta sujeição da mulher ao marido, isto é escrito em 1930, pode variar segundo a variedade das pessoas, dos lugares e dos tempos. E até se o homem menosprezar o seu dever, compete à mulher supri-lo na direção da família. Mas em nenhum tempo e lugar é lícito subverter ou prejudicar a estrutura essencial da própria família e a sua lei firmemente estabelecida por Deus. Muito mais próximo de nós, João Paulo II, aliás, mesmo antes de João Paulo II, o Vaticano II já não se refere à subordinação da mulher, fala da complementaridade homem-mulher. E mais perto de nós, João Paulo II retoma este tema da complementaridade e o tema da mulher e sublinha a vocação maternal e a vocação cuidadora da mulher. De qualquer maneira, em João Paulo II, o trabalho na mulher surge sempre como uma ameaça velada. Ou seja, pode constituir um desvio à vocação essencial da mulher, que é a maternidade. Numa linha muito diferente, temos o Papa Francisco, que recentemente, no dia 12 de 5 de 2016, criou uma comissão para estudar o acesso das mulheres ao diaconato. E deu uma entrevista, também mais ou menos para essa altura, uma entrevista ao Il Messaggero, em que escreve: as mulheres são a coisa mais bela que Deus fez. Estou de acordo que é preciso trabalhar mais sobre a teologia da mulher. Atualmente, há uma instituição que se tem debruçado muito sobre o papel da mulher nas igrejas, e que é o Conselho Ecuménico das Igrejas, e que é uma instituição que pretende recuperar a dignidade das mulheres, considerando que esse problema da dignidade é um problema central das várias igrejas. E a linha dominante das publicações desta instituição, que tem feito muitas publicações, é a linha da semelhança e não a linha da diferença. Ou seja, esta publicação interessa-se pelo facto de homens e mulheres serem criaturas de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus. E um dos grandes contributos na defesa desta linha tem sido justamente o contributo das teologias feministas, que será o meu último tópico. E vou ler da Anne Carr, uma teóloga contemporânea: toda a teologia leva a marca da sua época e da sua localização. O movimento do pensamento e a prática da teologia feminista é uma questão coletiva. Portanto, a teologia feminista vai, ou as teologias feministas, porque estão longe de estar de acordo, há realmente muitos conflitos internos mesmo, mas, de modo geral, todas as teologias feministas propõem uma nova leitura dos textos sagrados e das práticas religiosas. Interpretam a mensagem de Cristo, como diz a Fernanda Henriques, em chave mulher. E isso é, acho que é uma maneira curiosa, realmente, de caracterizar as orientações das teologias feministas. Portanto, elas não se reconhecem na exclusão a que a teologia tradicional tem condenado as mulheres, e pretendem adaptar as categorias cristãs a uma ética decorrente dessas categorias cristãs. Portanto, essas categorias cristãs e essa ética devem estar de acordo também com as reivindicações e experiências femininas. E um dos seus objetivos é fazer a história perdida das mulheres. É muito curioso, porque eu tenho trabalhado muito o tema das mulheres, não na teologia, não sou teóloga, mas na filosofia, e também aquilo que eu tenho desenvolvido como trabalho é procurar a história perdida das filósofas, porque elas existiram, mas também dá a ideia que não existiram, porque quase ninguém fala delas, assim, sobretudo até ao século XX. E do século XX, não, então aí é uma profissão. Bem, mas esta história perdida das mulheres, falo da importância desta senhora, Elizabeth Cady Stanton, que escreveu, ela e várias, é uma obra coletiva, The Woman's Bible, que é, como o nome diz, uma Bíblia, uma interpretação da Bíblia ligada também às mulheres. E procura, portanto, interpretar a Bíblia favorecendo o universo feminino. E, a partir de 1970, as teologias feministas têm tido uma expansão enormíssima. Em Portugal, por exemplo, existe uma Associação Portuguesa de Teólogas Feministas, presumo que ainda existe, não é? Existe, Fernanda. Surgiu em 2011, criada pela Fernanda Henriques, pela Teresa Tolli, Maria Carlos Ramos e pela irmã Julieta, tendo como um dos seus objetivos relançar o debate sobre as mulheres na Igreja. O seu objetivo é relançar o debate sobre as mulheres na Igreja, e há três orientações, não especificamente desta instituição, desta associação, mas do modo geral das teologias feministas. Em primeiro lugar, a denúncia do androcentrismo na teologia tradicional. Em segundo lugar, a crítica às regras impeditivas do acesso das mulheres aos ministérios ordenados. Tem sido outra grande preocupação das teologias feministas. Em terceiro lugar, a avaliação das igrejas na valorização e na desvalorização das mulheres. São muitas estas teologias, muitas vezes se gladiam, mas eu acho que é possível encontrar duas grandes orientações. Uma que é uma orientação reformista, que pretende construir um novo espaço eclesial onde as mulheres se sintam realizadas. E eu escolhi como autoras, pelo menos que eu conheço e que gosto muito, a Anne Carr, Letty Russell e Elizabeth Schuster Fiorenza. Depois há uma outra orientação, também que alberga muitos nomes, e que é a orientação radical, que defende o abandono do cristianismo, que defende a criação de uma contracultura que substitua Deus, um Deus masculino, por metáforas femininas. E são geralmente escritos bastante aguerridos. Mary Daly, Adrienne Rich, Susan Griffin são talvez as mulheres que têm tido mais protagonismo nesta linha. Mas quer uma orientação, quer outra, pretendem levar as igrejas a repensar o estatuto da mulher e a apostar na mudança. Como diz Anne Carr, se o feminismo constitui hoje um desafio para o cristianismo, esse desafio é uma graça poderosa que chama a Igreja a ser fiel à sua própria verdade transcendente. Portanto, não há aqui um ataque, digamos, isto é uma possibilidade também. Há ataque, claro, mas é, sobretudo, uma abertura possível. Portanto, as teologias feministas vão insistir numa exegese diferente dos textos bíblicos, uma exegese que interpela as mulheres, e vão insistir, sobretudo, na libertação de estereótipos e apostar em Deus como o totalmente outro, não um Deus masculino, o Deus que é aquele outro face a qual nós nos colocamos, e que não é nem homem nem mulher. Essas teologias constituem realmente um contributo criativo e original para se entender o divino de uma maneira que nos seja significativa e que aceite as diferenças e que faça das diferenças a sua força. Eu penso que já não tenho tempo de falar do Nós Somos Igreja. Portanto, posso falar mais 5 minutos? Posso falar mais 5 minutos? Então, aqui a Maria João tem que ajudar. Sou moderadora. Não, é moderadora e aqui é protagonista. Portanto, é este movimento Nós Somos Igreja, que foi fundado em 1995 na Áustria e que existe em Portugal desde 1997. Há aqui o site internacional e o site nacional. Tem determinados objetivos. Eu, para condensar, escrevi aqueles que me pareciam mais significativos. E que um deles, que é muito importante, é a corresponsabilidade do povo de Deus. Todos e todas constituímos povo de Deus e é importante que esse povo de Deus seja corresponsável. E, portanto, um dos objetivos é abolir o fosso entre os leigos e a hierarquia. É curioso que eu, quando estava a elencar estes tópicos, pensei, realmente, isto foi fundado em 1995, mas já há alguma diferença, quer dizer, é importante estes anos que se viveram, de 95 até agora, as coisas são lentas, mas há diferenças. Outra reivindicação é a escolha dos bispos pelas igrejas locais. Os bispos que não sejam nomeados, mas sim escolhidos pelas igrejas locais que os conhecem, não é? Outro aspecto também que tem sido muito importante neste movimento é a valorização das questões éticas e das questões sociais. A procura de uma nova justiça social e uma nova justiça social que tenha também implicações internacionais, que promova novas formas de relacionamento internacional. E um dos aspectos que é também um ponto de reflexão e de atuação, que é o desejo da reconversão da indústria do armamento. Claro que implica também, e é o seu objetivo principal, uma nova atitude face às mulheres, portanto, uma integração plena das mulheres na Igreja, o acesso das mulheres ao diaconato permanente, o acesso das mulheres ao sacramento da ordem e ao facto de terem lugares destacados dentro da Igreja e o reconhecimento do contributo das mulheres no anúncio do Evangelho. Portanto, há aqui uma luta por uma Igreja onde os ministérios ordenados sejam reequacionados, sejam repensados, o respeito pela consciência dos católicos e das católicas na resolução de problemas que lhes dizem diretamente respeito, por exemplo, na saúde reprodutiva, na maternidade e na paternidade responsáveis, um apelo à tolerância, em vez de condenações redutoras em matéria de relações pré-matrimoniais ou da homossexualidade. Aqui eu vejo que há realmente já uma grande diferença, estes anos não foram indiferentes, e uma reconciliação com todos os que estão em situação de exclusão, divorciados e recasados, sacerdotes casados, teólogos dissidentes. Eu acho que é absurdo da minha parte estar aqui a falar do movimento, estando aqui presidente, não é? Não. A Joana não é presidente? Não há presidente. Ah, não? Está bem, pronto. Uma das fundadoras do movimento teria muito mais coisas. Mas pronto, achei que numa comunicação em que falasse sobre as mulheres e igreja, não devia deixar também de falar deste movimento, que me parece que é um movimento que abre uma esperança também para o estatuto das mulheres dentro da igreja. Muito obrigada pela vossa atenção. Agradeço imenso à Luísa pela exposição e não digo mais nada, porque eu acho que a moderadora é moderadora, não é faladora. Peço a palavra ao Frei Bento Domingos, se faz favor. Agora. Eu começo por estes temas. Por exemplo, dizer as mulheres na igreja. Não vejo títulos assim, os homens na igreja. É um bocado esquisito, não é? Depois, sabem que este Papa queria dar uma volta às coisas acerca das mulheres, mas tem o terreno completamente armadilhado. O Papa anterior e o João Paulo II arranjaram uma coisinha para dizer assim... uma chamada teologia muito especial que é, não é dogmático, mas é definitivo. Já não há tabaco provisório, quer dizer, é definitivo. E então também, por exemplo, a ordenação das mulheres entrarem no sacramento da ordem é definitivamente excluído. Agora, este quer introduzi-las pelo diaconado, porque ele é espertalhão e sabe que o sacramento da ordem é de diáconos, presbíteros e bispos. Portanto, se entram por aquela porta, depois já não podem parar. São artimanhas. Mas eu tenho o seguinte. Eu vou procurar ser rápido, que é o seguinte. A minha primeira questão é precisamente esta. Porque é este temário quase saturante do problema das mulheres na igreja. Ora, nunca ponham essa questão dos homens na igreja. Ora, no Novo Testamento, Jesus tem problemas é com os homens, não é com as mulheres. Vocês pegam no capítulo 10 do Evangelho de São Marcos, e ele tem de fazer uma reunião de urgência para lhe dizer que não há nada para ninguém, porque a única discussão entre os homens é pelo poder de dominação. Pelo poder de dominação, não é pelo poder. É pelo poder de dominação, que ele tinha vencido as chamadas tentações messiânicas, do poder de dominação do dinheiro, o poder económico, político e religioso. Jesus venceu essas tentações que o solicitaram no começo do seu trabalho. Mas os discípulos foram muito prontos em seguir porque pensavam que iam arranjar tachos. Estão a perceber? Eles seguiram Jesus e às vezes eu dá-me riso, muito riso mesmo, numa certa pastoral, até das vocações, dizer, largando tudo, seguiram. Tinha um cálculo que para ali a cabeça corria, não é? E então Jesus teve problemas insolúveis. Mesmo depois nas narrativas, mesmo depois da ressurreição, primeiro capítulo dos Atos dos Apóstolos é isto. Agora que venceste até a morte, vais restaurar a realeza em Israel, e ele diz, vão bugiar, eu convosco já não mais. Venho ao Espírito Santo e resolvo isto, eu já acabei, e voou na nuvem. O problema é importante ter isto presente. O problema nascente das comunidades cristãs, nascente, que era um pluralismo enorme do judaísmo do tempo de Jesus, e um pluralismo também depois das comunidades cristãs. Nós temos 4 versões, mais as das epístolas, das comunidades, né? 4 versões são dos textos ditos evangelhos, mas Paulo também é evangelho, outras, e os escritos outros também são evangelhos, também são trazer alegria à vida das pessoas. Só que o problema do Novo Testamento não são as mulheres. O problema do Novo Testamento são os homens. Porquê? Porque aquilo que Jesus vinha, tentou, falhou completamente, redondamente, foi morto, mas era uma nova forma de viver, de homens e de mulheres, a responder àquela pergunta, não sei já quem é que foi que disse, em que é que posso servir? Quando ele responde aos discípulos, diz aqui, não há taxas para ninguém, o que quiser ser o primeiro, seja o primeiro a servir. Porque o Filho do Homem não veio, o Filho da Humanidade, não veio para ser servido, mas para se pôr ao serviço de todos. Eu costumo dizer na missa sempre, aos miúdos e aos graúdos, a única pergunta que se deve fazer quando chega à casa, em que é que posso servir? Os miúdos também, quando chegam à escola, em tudo. A única pergunta boa, sob o ponto de vista cristão, é em que é que posso servir? Ora, os discípulos de Jesus, em que é que podemos ser servidos? Quer dizer, o problema deles está clarinho, no Evangelho de Marcos, do capítulo 4 até o capítulo 10, são 9 vezes que eles dizem. Ele falava de alhos, eles entendiam bugalhos. Nunca se entenderam. Até que houve aquela reunião de urgência de que lhes falei. Agora, porquê isto? Vamos lá ver. Nós estamos, e portanto as dificuldades atuais, nós fomos forjados nelas. A minha geração, pelo menos ainda. Havia um espaço, havia primeiro uma geografia na igreja-templo, que era o que se pensava que era a igreja, um templo. E primeiro eram os homens, depois as mulheres e as crianças. E a nosso regozijo era um dia libertarmos-nos do meio das mulheres para poder ir para o meio dos homens. Não é? As crianças estarem assim sempre ali dominadas pelas mulheres. Portanto, havia uma espécie de geografia, hein, que já dizia quem vem primeiro e quem vem em segundo. Mas isto também era no Templo de Jerusalém, também já vinha, havia um lugar reservado para as mulheres, que não, elas não tinham poder nenhum. Aliás, uma vez vão ter com Jesus, pois fizeram disso um dogma, não tinha dogma nenhum, dizer, podemos mandar embora as mulheres por qualquer motivo? E Jesus mandou-os bugiar. Estão a perceber? Porquê? Porque há uma coisa que é muito importante. É que os próprios discípulos dizem, se a gente não pode fazer o que lhe apetece das mulheres, melhor é não casar. E Jesus diz, olha, há uns que não casam porque a natureza não dá, outros porque escolhem outros modos de vida. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E passou adiante. Quer dizer, depois tiveram dogma de indisponibilidade, tudo isso. Mas, da consciência que eu tenho de criança, é a geografia no espaço. Depois era a questão do catolicismo, da reconquista do século XX, é a da ação católica. Ora, a ação católica era também a ação católica masculina e a ação católica feminina, até com assistentes masculinos para as femininas e para os... porque não havia assistentes femininas, não é? Pois, as noelistas também eram coisa de mulheres, creio eu. A Juventude de Cristo Rei, em 1961-62, no Porto, junto à igreja chamada Igreja de Cristo Rei, foi o primeiro movimento, ao meu conhecimento, porque essas coisas, o mundo é muito vasto, pode haver, que era feito, que era um misto, e em que os estatutos eram feitos pelos rapazes e pelas raparigas, os estatutos da Juventude de Cristo Rei. Depois, a resposta à questão. Não se fala de homens na igreja a não ser para dizer hoje aqui no Ocidente que vão poucos homens à missa, não é? vão mais mulheres que homens. Isto depende da geografia de cada um, não é? Quer dizer, há uns sítios que é uma maneira, outros sítios que é noutro. Mas a questão é pelo seguinte: os homens são a Igreja. Sobretudo porque a hierarquia só pode ser de homens. E quando as pessoas hoje falam de Igreja, sobretudo nos espaços laicos e tudo isso, em que é que pensam? No Papa, nos bispos, nos cardeais, na hierarquia. Para a hierarquia é só de homens. A Igreja é de homens, é como aparece. Portanto, a Igreja é de homens. Recordo-me que nos anos 60, eu fui ao terceiro curso de Cristandade no Porto, em 63, e os cursos de Cristandade, a primeira grande peça era demonstrar que a Igreja não é para mulheres. A Igreja é para homens de barba rija. Porque eram mais as mulheres que frequentavam a Igreja. Tudo isso. Ora, no final, não vou agora descrever o que era um curso de Cristandade, em 3 dias eram muito mais eficazes que as lavagens ao cérebro soviéticos. Em 3 dias voltava, dava-se a volta a uma pessoa, né? Desde a quarta até a aldeia que entrava pelo sábado para o domingo. Ora, o que acontecia é que muitas vezes esses homens que não praticavam nada, que não se interessavam por nada, que nunca iam à missa, chegavam a casa de manhã cedo e punham a mulher a pé e os miúdos tudo de joelhos a fazer uma intendência para o próximo curso que vai haver. As mulheres começou assim, disse, caramba, tanto trabalhinho que tivemos e agora são eles que, ainda mais agora também, ainda querem nisto mandar em nós. Criou-se um curso de Cristandade para mulheres, pois, para também dar admissão às mulheres, para entenderem os homens, estão a perceber? Eu participei muito nisso, lá no Porto, e era algo que quer dizer, que eu creio que o curso foi muito eficaz, porque criou o ciúme nas mulheres, estão a perceber? Os homens eram tão religiosos, tão religiosos, tão religiosos, que até as mulheres queriam ser. Isso agora, depois veio a aplicação do Vaticano II, tiveram de alterar as orientações, e ainda bem. Agora, de onde é que vem, a meu ver, a questão toda e as dificuldades todas em andar às voltas com a teologia, com a exegese? Eu acho que não vai levar a lado nenhum por aí. Não vai por aí. Não vai por aí. Porquê? Porque o Papa Francisco tem uma particularidade, é de não ser infalível. Né? Ele aplica sempre aquela... se lhe perguntarem, ele vai responder, tem dias. Né? Mas a primeira coisa que ele diz é, parece-me. Esses problemas todos, parece-me. Depois diz, é necessário fazer uma comissão, é necessário estudar o problema, a coisa não está clara, e tudo isso, não sei o que mais. Agora, em relação à família, fez isso e tudo isso. Porquê? Porque ele introduziu algo que me parece saudável. Algo que me parece saudável é que tudo isto tem de ser revisto, mas não é por decreto. Isso seria regressar ao anterior. Quer dizer, eu conto-lhes uma história para dizer como é que estas coisas são. Quando a missa começou a ser virada para o povo, celebrava-se, não é? De costas, para o povo, e depois a missa começou a ser permitido celebrar de frente para a comunidade. E quando se fez uma reunião em Fátima com todas as congregações religiosas e não sei o que mais, um cónobo de Leiria fez um trabalho muito bem feito a dizer as vantagens que havia nesta coisa, quer dizer, o modelo que havia era modelo de caminhonete, não é? Quer dizer, O chofer vai à frente, a gente vai toda atrás. Mas ele achou que havia este modelo, que era mais comunidade, tudo isso. E o Dom Pereira Venâncio disse uma coisa que eu achei uma delícia. Disse, não, não, senhor Cónigo, não diga isso, não diga assim. Diga assim, antes estava bem porque estava mandado. Agora, o contrário é bem porque também está mandado. Vejam, o poder de estar mandado não está mandado. Quer dizer, aliás, quer dizer, as pessoas fazem sempre nas leis, olha, mudou a lei, não mudou a lei, tudo isso. Ora, estas coisas para o Evangelho dá, não dá. Não dá. Porquê? Porque as pessoas esquecem algo de muito básico. Muito básico. É que os textos do Novo Testamento, como os temos agora, não é? Aquilo que se passou, de facto, historicamente e tal. A gente, o único acesso que temos é a leitura crítica dos textos do Novo Testamento, não temos outra. Mas nessa, o que é que aparece? Aparecem que são textos de crítica à religião. À religião em que Jesus nasceu, cresceu e se desenvolveu. É essa religião que ele vai criticar. E vai criticá-la nos pontos mais salientes. Por exemplo, o sábado. O sábado era um dia fantástico. Mesmo do seu ponto de vista cultural, é uma coisa admirável. É? O ser humano não é só para trabalhar. Também para descansar. E para... Mas para garantir isso, fizeram uma narrativa da criação em que Deus descansa ao sábado. E depois, ainda mais. Né? Quer dizer, o sábado era tão sagrado, que fizeram mil e tal prescrições do que não se podia fazer ao sábado para ser livre. Era o colete de forças maior que podia haver. Jesus irritou-se muito com isso, lutou, mas um dia um chefe da sinagoga também lhe fez face e lhe disse, olha homem, faz curas quando quiseres. Tens 6 dias na semana para essas tuas coisas. Agora, ao sábado, não. E Jesus era, ao sábado é que era. Porquê? Porque se o sábado é o dia de Deus, tem de ser o dia da alegria humana. E, portanto, ele vai mesmo cunhar um princípio que eu acho da mais alta sabedoria, que é o sábado é para o ser humano, não é o ser humano para o sábado. Isto tem ao nível institucional coisas impressionantes. A tal ponto que depois São João, a polémica era tão acesa, tão acesa, tão aguda, que até pôs uma coisa que até intersindical podia intervir. Que era, meu pai trabalha sempre em mim, e eu também, ao sábado. Quer dizer, o problema era, de facto, atacar aquilo que era semanal numa religião em que ele dizia, bonita nossa religião. Até os animais têm mais sorte que os seres humanos, porque ao sábado podemos tratar bem os seres, os animais, temos que soltá-los, mas o ser humano não pode fazer nada, até ainda na cultura, agora a tecnologia facilita as coisas. Mas havia ainda em Jerusalém, uma pessoa tinha um cigarro, tinham de lhe meter na boca e depois acendê-lo, senão não podia fumar. Agora até os inovadores e tudo já está tudo programado e veio em honra da religião. Mas isto é um bocado para dizer que os textos do Novo Testamento são uma crítica da religião. E a primeira crítica também da religião é uma crítica da situação da mulher na religião. A gente não deve esquecer que no Evangelho de São Lucas, no capítulo 8, aparecem um grupo de mulheres emancipadas, emancipadas também daquela ideia religiosa dos diabos. Quer dizer, não havia a tipologia na altura da classificação das doenças, não é? Portanto, quando estava, era do diabo, quer dizer, pelo menos tinha as costas quentes das doenças todas. E então, expulsar os diabos era expulsar doenças, tornar as pessoas saudáveis e tudo isso. Aquelas mulheres, primeiro, eram um bocado emancipadas, tinham massa. E ofereceram-se logo para financiar o projeto de Jesus. E pronto. e nunca pediram nada em troca. Isso é que as safou em relação aos homens. Os homens andavam sempre a negociar. Olha, nós deixamos tudo e seguimos. O que é que vamos ter? Elas nunca pediram nada em troca. Aguentaram a paixão do mestre, que elas eram discípulos. Depois, não o abandonaram no túmulo. Depois foram encarregadas de evangelizar os homens. A igreja nascente é fruto das mulheres. As pessoas esquecem isso. Foram as mulheres que safaram o movimento cristão dos começos. Porque os homens já disseram, já perdemos muito tempo com este homem. E foram à sua vida. Então, ele encarrega as mulheres e lhes dizer que a luta continua tudo para a rua. Estão a perceber? Ora, isto é, portanto, algo de muito novo no fenómeno religioso. E é evidente que isto não vai poder vingar. Não vai poder vingar por uma razão simples. É que as sociedades eram de onde vinham. Eram patriarcais e continuaram. Quer dizer, portanto, depois vieram as negociações. Mas como era muito forte nos textos dos evangelhos a presença das mulheres, era necessário pouco a pouco neutralizar. E uma das coisas que eu acho mais engraçadas é que em relação aos sacramentos, não, isto é nosso. O poder sacramental, isto é nosso. E aquele que é todas as semanas a Eucaristia, esta é nossa. Estão a perceber? Aqui não tocam. Sacerdócio comum dos fiéis, que era a coisa mais importante. No Novo Testamento, os ministérios de padre, de bispo, nunca são sacerdotais. Sacerdote é Jesus Cristo por ter dado a vida, e o sacerdócio é comum de todos os fiéis. O resto são serviços da comunidade, chamados ministérios ordenados. Ordenados para servir a comunidade. Ora, então aí começaram a querer o exclusivo. É muito engraçado, já no Evangelho de São Lucas, é muito bonito mesmo, que chega no anúncio da ressurreição, vão dizer, andam para aí umas mulheres a dizer que ele ressuscitou, pelo simples não, o Pedro e o João lá foram ao e verificaram que de facto, mas vieram assim meio aparvalhados. Os discípulos de Emaús, a narrativa magnífica do Evangelho de São Lucas, diz, não para aí umas mulheres a dizer que tal, que ele já está vivo, mas ninguém o viu. Tá. Era esta dificuldade de empalmar o processo. Agora, andam todos na discussão se podem as mulheres ser ordenadas ou não ser ordenadas. Eu queria que me descrevessem a cerimónia no Novo Testamento em que ordenaram os homens. Alguma? Quando é que era o Nosso Senhor com o pálio, não, com a mitra, com o bastão, com os outros todos prostrados? Quando é que fez isso? Qual é qual a ordenação? Ai, foi a Quinta-feira Santa. Minha vida. Então, o problema está todo em que o que aconteceu a este Papa foi que lhe armadilharam terrenos, que isto é definitivo, isto das mulheres não é dogmático, mas é definitivo. Então este Papa anda a procurar dar a volta, porque é evidente que há muitas tendências, e ainda bem, há muita gente que não gosta nada deste Papa, ainda bem, era o que faltava agora, o unanimismo. Mas quem gosta do caminho que ele abriu também deve apoiar, não é? Quer dizer, mas eu compreendo muita gente que diz que ele está a dar cabo da igreja. Isto assim não pode ser, isto a igreja ser de todos, e agora ainda para mais esta gente maluca aqui de nós somos igreja e tal, tá. Não dá. Agora, a igreja é nossa e só nossa, dizem os homens. Agora, aqui, portanto, nós temos um problema cultural, atual. Nós somos sempre filhos da história, não inventámos as coisas todas de repente. Isto ainda vai dar algum trabalho, mas eu tenho, por exemplo, o meu irmão diz que isto é irreversível. Agora podem dar as voltas que quiserem, já não vai para trás. Eu não tenho tantas garantias, porque já sou velho, já vi tanta coisa na igreja e na sociedade, que andam para diante, depois andam para trás, depois andam para o meio, depois é uma dança. Mas, a meu ver, é uma alegria. É uma alegria ter uma pessoa como o Papa Francisco, que não tem a mania que é infalível, não tem a mania que sabe tudo, não tem a mania que diz o caminho que deve seguir. Ele abre a igreja para a periferia e depois já para os desafios todos que vêm. E, portanto, eu sou das pessoas que lhe estou imensamente agradecido. Mas também não acho que o Papa possa fazer tudo sozinho. Era o que faltava, ter um Papa a substituir a Igreja. Não, não é, mas que seja alguém que estimule a imaginação de homens, mulheres, de toda a gente, para criar o quê? Uma Igreja ao serviço da transformação da sociedade. Porque, ao nível global, isto não é mundo que se apresente. As desigualdades sociais, as desigualdades culturais, as desigualdades... Isto é uma coisa absolutamente abominável, o mundo em que vivemos. Há pessoas que me consolam dizendo: ah, antigamente ainda era pior. Está bem, mas como eu não vivi antigamente, eu gostava que agora fosse um bocadinho melhor. Eu vivi antigamente, mas não é assim tão antigamente, não é? Portanto, o que eu digo, isto, as mulheres na igreja não. O problema na igreja são os homens. Bom, também. Muito obrigada, Frei Bento. Sua, como de costume, brilhante exposição. E agora temos um momento para o debate. Eu peço que façam só perguntas, se faz favor, para toda a gente ter a oportunidade de falar. Mais alguém? Fernando Henriques. Então, falo este, Manel. Então, estes quatro primeiros, depois respondem. Piedade, então. Eu não vou falar de primeiro, realmente, isso é costume com os jovens de Luar, quando o Frei Bento acabou com aquilo que eu acho que hoje em dia é muito importante. E, portanto, era uma sugestão. É que não há decretos, há a posição dos católicos face a todas essas coisas. Hoje em dia, são estas que o Fernando acaba de denunciar, e que não se fala nelas. Quer dizer, tem um jornal que o Papa fez, disse e aconteceu, mas somos nós que temos de entrar em diálogo e comentarmos a situação. O Frei Bento pergunta qual é a pergunta. Não é pergunta nenhuma, é um set. É um pedido. É um pedido, não é uma pergunta. É um pedido que os católicos se oferecessem para divulgar a mensagem do Papa Francisco, que não é divulgada em Portugal. Eu peço desculpa. Fernando Henriques. Eu vou mesmo fazer uma pergunta, mas antes vou fazer uma crítica. É porque o debate não se faz com pergunta-resposta. Isto é o sinal que nem estamos hoje. E antes disso, quero agradecer à Luísa, mas vou perguntar a pergunta que vou fazer é: se não é por decreto, então como é que é? Porque tem de ser de alguma maneira. Se não é por decreto, como é que é? Ou seja, o problema são os homens. Mas eles estão lá, são eles que decidem, são eles que estipulam, são eles que... E tem que haver um decreto. há pouco falou daqueles dois grupos de feministas, de teologias feministas. Para mim, a ruptura maior está naquelas feministas, teólogas, que ficaram dentro da igreja e nas outras que disseram que está sempre ficando muito bem que a gente vai para outra. É que eu acho que essa também é a situação. Quer dizer, se um homem também se cansa, uma mulher cansa-se, respeitada, bastante mais, porque é dupla tarefa. Eu fiz uma pergunta, se não é porque é assim. Eu vou fazer uma pergunta direta e depois vou alongar a um certo comentário para situar a questão. É para o próximo estudo. Como é que vê a questão da crescente obrigação das pessoas trabalharem ao domingo, nomeadamente a questão de pronto, que é um ponto bom para a igreja e a família? Sabendo que, pelo menos nas sociedades modernas, é bom, tá? Mas que para a família é importante o momento da reunião. Eu lembro-me que há uns anos atrás, os hipermercados, neste caso, estavam fechados, não podiam, estavam impedidos de abrir ao domingo. E houve uma lei qualquer que lhes possibilitou, e os outros sabem, sabendo que as pessoas têm famílias, e que é, ou, pelo menos um dia na semana é um ponto de reunião de todas as pessoas. E agora vou entrar também numa descrição da situação. Eu lembro-me que há 40 ou 50 anos atrás, infelizmente as mulheres não, pronto, eram poucas a trabalhar, logo tinham um pouco menos autonomia, não é? Mas aquelas que trabalhavam, era a chamada semana inglesa, que era semana inglesa e depois semana americana, em que, sim, era mais ou menos isso. Começaram a deixar de trabalhar só de uma parte da tarde e depois totalmente. Isto ainda não foi há muito longo tempo, logo as pessoas ainda terão alguma consciência disso. Portanto, isto, para principal a questão, sempre que não são questões assim tão no ar ou tão teológicas, quer dizer, são questões concretas que têm a ver com a vida das pessoas, com a sua felicidade, com a condição humana inclusiva. E isto, repetindo novamente, a questão, como vê a questão da crescente obrigação das pessoas trabalhar novamente, sempre que a salvo, e deu exemplo dos supermercados, e salver, acho que a Igreja não disse nada, ou se disse, nunca passou no de comunicação social. Era esta a pergunta. Não trouxe Marcos, achou. A pergunta é um bocado larga, mas também pode ficar sem resposta, não importa nada com isso. Era para o Frei Bento poder dar a sua opinião sobre o papel da religião ou das religiões na identidade das pessoas, dos grupos sociais e até das comunidades de alguns países que estão a ser neste momento objeto de muita discussão. Obrigado. Querem responder? Não fizeram a mesma pergunta. Em relação ao decreto, é que eu não acredito na eficácia dos decretos. Quer dizer, as transformações das sociedades fazem-se por criar uma espécie de pressão de cultura de tal forma que depois obrigam ao decreto. Mas imaginem uma pessoa, os decretos todos que nós tivemos durante o pontificado de João Paulo II, o que é que vai ficar? Um estorvo. Agora, é evidente que depois é necessário, ele mesmo agora fez uma série de decretos sobre a Banca do Vaticano, sobre várias coisas disso. Mas, sob o ponto de vista da orientação da Igreja, isso tem de ser uma conscientização que é feita E, embora eu também gostasse do decreto, mas digo, não acredito muito nisso, porque a gente vê o vai e vem das mudanças. Em relação ao domingo, sabem que não é um problema, não é um problema cristão. No primeiro dia da semana, portanto, os cristãos começaram a reunir-se. Primeiro nas casas, depois em determinados sítios, mas eles não dominavam a sociedade, não podiam prescrever, tem de haver um dia. Então, não sei se me faço entender. Hoje, depois, no reino da cristandade medieval, até aos tempos modernos, pois tinha um grande poder de influenciar certas decisões. No mundo atual, o que decide é a economia. E o Papa chamou-lhe a economia que mata, mas as pessoas dos supermercados, destas coisas todas, sejam diretores, seja católico, seja, vocês vejam o que acontecia com o Pingo Doce, não é? Que tem um... Não, eu falei dos supermercados, foi uma questão, mesmo, por exemplo, o Pingo Doce, que tem um catolicão lá à frente, faz a mesma coisa que os outros. Sim, quer dizer, agora, o que eu quero dizer é o seguinte, de facto, os dias também, para as pessoas, dias de não trabalho, não é? Em que as pessoas convivem e tudo isso. Eu acho isso um problema civilizacional fundamental. Agora, já não estamos no tempo em que na aldeia tocava o sino, as pessoas iam para a missa e depois e tinham os dias santos de guarda, os dias santos dispensados, os domingos nem pensaram em trabalhar, mas isso não é um problema católico ou protestante ou tudo isso. Isto é ou religioso. É um problema da evolução dos interesses. Eu acho que os católicos e os cristãos deviam também ver o que é melhor para a felicidade das pessoas. E deviam trabalhar nessa direção. Não, e sabendo que a Igreja, isto, pronto, e sabendo que a Igreja Católica faz no tema da família uma questão fundamentalmente dentro dos valores. Claro. Só que quando claro. Fica claro o solito, pronto, pelo menos eu acho que. Não, é fazer um trabalho, mas eu acho que nesse aspecto. Na comunicação social, com exceção dos sindicatos, a Igreja não teve uma palavra, pelo menos, de dizer ou por um... Esperem, calma, isto pode ser assim, mas... Não, é uma doutrina social da Igreja. Quer dizer, mas, omitir. Desculpe, há uma doutrina social da Igreja muito clara a esse respeito. Agora, qual é a eficácia dela ou não é? Eu estive a falar da prática de Jesus. Sim, é. Agora, o problema era um tema completamente diferente, que era o problema da doutrina social da Igreja hoje e da sua eficácia ou não eficácia. Um problema diferente que foi levantado aí, e muito bem, que é o problema das religiões. Hoje vivemos e sabemos que é um problema muito agudo, do diálogo interreligioso. Agora, o diálogo interreligioso não pode ser uma passarela de modelos, em que o bispo aparece assim, o pastor protestante aparece de outra maneira. Quer dizer, isso não interessa nada. O que interessa é como é que se enfrentam as religiões o problema da felicidade humana hoje, o problema da sociedade, em que a religião apareça como emancipadora e não como opressora. Ora, a união das religiões. Eu volto ao meu tema. Não pode haver diálogo interreligioso se eles forem cada um para apresentar o seu número. Dizer, na nossa religião é assim, na nossa religião é assado, depois vamos conversar, e diz o Papa Francisco. Se deixarem isso a essa conversa, há de vir o fim do mundo e ainda não está resolvido. O problema, porquê? Por uma razão, a meu ver, banal, que é o seguinte: as religiões só podem ter sentido se viverem em autocrítica permanente. Todas as religiões. A católica fez uma coisa que foi o Vaticano II, que foi um momento enorme de autocrítica. Foi um momento terrível até conseguir admitir-se o princípio da liberdade religiosa. Começou em 62, só em 65, no último momento é que foi aprovado o documento da liberdade religiosa, que agora é uma glória da Igreja Católica, ainda bem. Mas outras religiões, eu vejo, por exemplo, mesmo dos muçulmanos, ou outras religiões que vêm para a Europa, querem liberdade religiosa. E têm todo o direito de dizer isto, é um direito humano, faz parte dos direitos humanos. Mas não fazem ponta do chaveiro para, nos países de origem, lutarem também para que haja liberdade religiosa lá. Não sei se me faço entender. É necessário que isto seja um princípio universal e de reciprocidade também. Quer dizer, não é dizer assim, ai, lá não dás liberdade religiosa, a gente também não dá aqui. Não é isso. É um direito e deve ser reconhecido. Mas deve haver também uma pedagogia, um trabalho de dizer, meus amigos, os direitos humanos são para todos. Isto é um trabalho, a meu ver, em que todas, para haver autêntico diálogo interreligioso, tem de haver autocrítica interna em todas as religiões, porque senão andam a alimentar vícios umas com as outras. Reúnem-se, fazem uma grande coisa, falaram em comum. Não, mas isso não adiantou, porque não fizeram aquilo que era a prática de Jesus, que dentro da sua religião, ele nasceu no judaísmo, era uma tendência, o que vingou foi o judaísmo rabínico, não é? Nos finais dos anos 90, no Concílio de Jâmia. Mas o problema, seja qual for a religião, oh meu Deus, toda a nossa vida só pode ser vivida em revisão permanente. A vida das sociedades, a vida das pessoas, a vida disto, as religiões também. Porque, a não ser, é evidente que aqueles que pensam que os livros foram escritos num gabinete divino e que desceram para trabalhar nisto, é, a meu ver, o empenho das religiões. Não sei se me faço entender. Eu não, eu sou muito pelo diálogo interreligioso, mas que não seja conversa fiada, que não seja uma passagem, uma passarela de modelos das diferentes religiões, das vestimentas e não sei o que mais, não sei o que mais. Não dá. É preciso uma outra coisa. Eu tenho uma devoção especial a este Papa, mas a maior devoção que ele tem é ele não armar. Estão a perceber? Não anda a armar que tem uma missão transcendente e tudo isso. Eu quero é despertar a missão de todos os seres humanos. Uma igreja que desperta e é despertadora. Não é para sermos mais poderosos que aqueles, ser mais que aqueles. Não há nada. A única coisa que podemos perguntar sempre é que é que posso servir. E aí o que ele anda a educar as comunidades católicas. Mas ele, ao fazê-lo, a meu ver, está a fazer uma coisa que é fundamental para a humanidade. Nas culturas, nas políticas, nas coisas todas, a dominação que existe no mundo é uma coisa execrável. E depois as pessoas andam todas a discutir a paz. O quê? A paz? Mas quando é que param as fábricas das armas? Quer dizer, ninguém planta batatas que não seja para vender também, não as come todas. As armas, quem é que as produz? Quem é que tem dinheiro para as comprar? Quem é que tem dinheiro para as usar? Tudo isso. Essa questão, portanto, da paz, é um problema que tem de ser posto. Portanto, aquelas coisas que o Papa põe são de alcance humano. Mas desculpa, já falei demais. Mais três perguntas, mais três pessoas para debate. Querem se inscrever mais alguém? Olha, já agora só queria, já foi falado, mas não foi falado, talvez. Mais alguém? Que quando é que mudou, portanto, no sábado deixou de ser, portanto, o dia sagrado e passou para o domingo. Portanto, já falaram isso, já percebi que realmente tudo foi depois de não evoluir. Mas que, segundo, o que eu concluí é que realmente Jesus não criou nem o sábado nem o domingo, embora nós, a criação, sejamos. Mas já sabemos que a criação também foi uma coisa que deu algum jeito naquela altura de fazer tudo. Bem, penso eu. E quando é que passou do sábado para o domingo? Agora é o Lisete. Agora há mais coisas. Sim, sim. É na pontuação de rato, agora. Lisete. Eu queria pôr uma questão à professora Amiga Ribeiro Ferreira, se faz favor. Achei-me interessante este encontro aí na sua comunicação. Mas queria questioná-la da seguinte maneira. Aquilo que tem sido produzido pelas pensadoras, chamamos assim, feministas, em torno destas questões, tem sido, sobretudo, no âmbito da academia, em fóruns mais ou menos restritos. Como é que é possível? O que as mulheres podem fazer para trazer para o seio do povo de Deus esse pensamento e essa discussão? Essa discussão é especial, possivelmente. As pessoas que aqui estão, já todas viram alguma coisa sobre o assunto, estão sensibilizadas para ele, etc, etc. Como é que se chega? Aliás, o mesmo que se pode dizer em relação ao pensamento do Papa Francisco. Quem é que eu ouço falar do Papa Francisco? O primeiro, mas me dizia. A minha comunidade não se fala. Nada. Inclusivamente, quando nós temos o marido e a responsabilidade da livraria lá da paróquia. Quando foi para lá a Alegria do Amor, nós achamos que é para lá ser o filme da família, toda a gente. Compre, por favor, pense, discuta, não sei o quê. E foi dito para nós, pais, faz favor, anunciem as missas. Diga o que está ali à venda. Alguém disse alguma coisa? Não. Deve. Como é que isto se muda? Maria Antónia, fala. É mais um dia. Queria pôr esta questão à doutora Luísa. Ontem, por acaso, estive a ler um livro. Que me chamou a atenção para o seguinte, a autora, que eu agora não me recordo, chamava a atenção para, relativamente ao feminismo e à adesão das mulheres ao feminismo, que não é indiferente o que se passa no sul, no sul da Europa, portanto, Portugal, Espanha, França do Sul e Itália do Sul, que não é indiferente o atraso, digamos, da adesão e do conhecimento que as mulheres têm desta, eu não digo que é uma doutrina, porque há várias, como sabe, não é? Mas, enfim, deste movimento, que foi um movimento extremamente libertador para as mulheres, como se tiverem de foda, as maiores facilidades que elas tiveram nos países protestantes. Portanto, relacionando, digamos que, atribuindo a responsabilidade deste atraso do Sul em relação diretamente à Igreja Católica e considerando que a Igreja Protestante, por exemplo, tinha sido menos constrangedora, mais aberta. A gente sabe que as sofisticas em Inglaterra também tiveram grandes problemas e outras provavelmente não decidem. Mas quer dizer, o que é que haverá? Se há de facto uma relação ou não da religião dentro das religiões cristãs em relação ao movimento libertador da mulher? A Luísa quer responder. Vou responder primeiro à sua questão, que no fundo é mais. A sua questão é mais. Não diz especificamente. Respeito ao problema das mulheres, mas no fundo diz respeito ao problema da academia. Ou seja, como é que é possível aquilo que é trabalhado a nível académico e no qual se procura investir com seriedade, etc, etc, como é que isso depois pode ter eco cá fora? E eu devo dizer que a minha perspectiva é sempre procurar uma linguagem que seja acessível, e eu penso que qualquer académico tem essa obrigação de não ficar na sua torre de marfim, mas realmente as teorias que tem, os projetos que faz, etc, haver uma, digamos, um investimento em que isso saia do círculo muito restrito, porque tem toda a razão, quer dizer, estas teorias feministas, tal como foram pensadas, etc, elas foram pensadas na academia, não é? E foram trabalhadas. Claro que depois há muita coisa que é a aplicação prática de uma transformação cultural que nós vamos vivendo, mas que não teorizamos. Há muita gente que está a viver já conquistas que foram feitas primeiro a nível teórico, não é? E que depois, aos poucos, vão sendo absorvidas pela mentalidade, no dia-a-dia, etc. Mas é um trabalho moroso. No que a Maria Antónia pergunta, eu não posso deixar de estar de acordo, ou seja, eu acho que há aqui uma diferença cultural muito grande entre o Norte e o Sul, e que é um facto que há uma prática, digamos, democrática, que tem mais a ver com os países do Norte, onde geralmente as religiões dominantes são religiões protestantes, chamamos-lhe assim, e que no Sul isso tem sido mais difícil, porque há realmente uma ligação grande a uma cultura androcêntrica nos países do Sul. Nós falamos com português, espanhol, italiano, e a grande maioria acha perfeitamente normal que as mulheres não sejam sacerdotes, por exemplo. E eu penso que isto não acontece numa cultura anglo-saxónica, porque há séculos e séculos também de trabalho por detrás. A nível democrático. Agora, não sei, eu penso que com certeza culpado que o Freire também tem a sua perspectiva e que não será esta, mas eu acho que. A altura desse livro relacionava, por exemplo, em Portugal, por exemplo, a Primeira República teve imensas dificuldades em concretizar a luta que algumas mulheres, das quais a educação Rosário fez uma promoção. Do direito de voto. Porque, e isto aconteceu em muitos países, portanto, em França, só em 1944 que as mulheres tiveram direito de voto, porque havia realmente uma grande influência da Igreja Católica que era dominada, de facto, pelos homens. E as mulheres não só não tinham, quer dizer, primeiro eram menos instruídas. Enquanto que as do Norte foram instruídas para poderem ler diretamente a Bíblia. E no Sul, as mulheres eram dominadas mais os padres das aldeias, das vilas, etc. E mesmo da classe dominante, não é? Que também estava interessada a manter. Mas eu acho que isso tem a ver com uma organização social, política, cultural, não é? Que é diferente, não é? E que acho que também, penso sinceramente, na Primeira República houve toda uma série de avanços, mas houve um corte muito brusco também. E talvez isso tenha dado aso a que as pessoas tenham instalado nas suas posições com medo do que viria a seguir, não é? E como tal, em vez de haver aqui um estímulo, foi o tal decreto, não é? Houve uma série de decretos extremamente importantes, aliás, porque levaram que as pessoas pudessem fazer a quarta classe, etc, etc. E depois veio tudo para trás de novo. Porquê? Porque, no fundo, as pessoas não estavam ainda preparadas para e estavam muito arraigadas a uma determinada mentalidade, que eu acho que tem que ser muito combatida e trabalhada. E eu acho que aí as universidades têm um papel extremamente importante também a desempenhar. E desempenharam, penso eu. Mas eu creio que há uma outra razão. Não, há uma outra razão nisso, que é o seguinte. Na Igreja Católica, mulheres, assim, era por excepcionalidade. Santa Teresa de Jesus, Santa Catarina de Sena, grandes. E depois, para o comum, era o catecismo. Não era a Bíblia, não era, era o catecismo, onde estava tudo previsto e onde estava tudo sabido. Eu, quando acabei, aí há uns 75 anos, sabia muito mais teologia que sei hoje. Porque eu sabia o catecismo todo de cor, como sabia a tabuada, por exemplo. E, portanto, era isso, um fixismo. E depois, uma crise que houve, e falo-me da primeira, no começo também da nossa República, no final da monarquia, que foi no catolicismo o ataque ao modernismo, à interpretação individual. Ora, o que é que aconteceu? Nos países em que se desenvolveu mais o sentido do indivíduo, da pessoa, em dos direitos humanos e tudo isso, ao passo que isso cá ainda era muito corporativo. Eu creio que é todo um problema, como disse, cultural. Teve uma história também cá, o não ler a Bíblia. Por exemplo, eu ainda me recordo da altura em que, ao ler a Bíblia, disse: caramba, o que há aqui de horror, como é que também isto é proposto? Não tinha feito ainda a investigação do iavismo universalista que há no Antigo Testamento, e depois o patriótico, que põe na boca de Deus os interesses de um povo contra os outros povos. Ora, o problema, tudo isso que depois foi debate e não sei o que mais, estava tudo fechado. A Igreja mesmo, a gente, os debates enormes na Igreja Católica, mesmo em relação às mulheres, antes do Vaticano II, foram importantes. Só que, porquê? Para depois falar da emergência, do problema da mulher, não sei o que mais. Mas não era a cultura normal nos meios católicos. E eu não sei se recorda aquilo que lhe falei. Havia a Ação Católica masculina, a Ação Católica feminina. Havia todos os movimentos de separação. Tudo isso. E então a Bíblia, a tradução que andava a funcionar mais era uma tradução de Matos Soares, dos anos 30, da Vulgata. As pessoas não tinham nem sequer acesso a uma boa tradução que tivesse. Ora, estas coisas levam um tempo enorme. Agora, eu acho que há algo também nisto. Mesmo entrou na filosofia católica, mesmo em São Tomás de Aquino, a filosofia de Aristóteles, a antropologia. A mulher era um homem falhado. É um monstro, hein? A antropologia era a mulher era um homem, era um que não conseguiu ser homem. E até se dizia, se não fosse a procriação, mais valia ter só homens. Quer dizer, a gente diz uma coisa destas, mas estava numa lógica louca, mas era pensada, né? Quer dizer, isso circulava nos meios. Eu recordo de um padre que tinha uma congregação religiosa na diocese de Braga, chamadas as Adamitas, que era de um cónego Adão, que divulgava toda a sua doutrina para dizer que no céu, né, mulheres casadas santas, hein, eram tantas como os corvos brancos. Tantas como os corvos brancos. O melhor era não casar, o melhor era entrar na congregação dele. Estão a perceber? Quer dizer, com gente assim, nem Deus pode fazer nada. Está a perceber? Pode só fazer mais. Desculpe, agora a professora Fernanda Henriques também queria dizer. Um bocadinho antes de falar, e tomar um bocadinho de surpresa. E agora o treinamento que toca, que é o que se veicula em termos antropológicos o que se veicula em termos antropológicos dentro da Ela falou naqueles quatro. Era o Aristóteles. Mas a verdade é que o Aristóteles é retomado por Freud e é cientificado, digamos assim, porque a concepção psicológica de Freud é que a mulher é carente. A mulher realmente define-se por não ter um determinado sexo. Portanto, é a mesma coisa. O problema é que é a mesma coisa. Bom, eu queria dizer, desculpa, agora tenho para já, queria especificar também um bocadinho esta ideia de uma perspectiva que nesta era um pedido. Porque está por mim muito cinema dos anos 60 e assim, que mostra, por exemplo, a diabolização que era feita em relação às mulheres dentro do cristianismo, sobretudo no norte da Europa. Agora, em 1995, quando é ordenada a primeira mulher dentro do protestantismo, o fragmento, o que é que acontece àqueles quatro ou cinco padres ingleses que não admitiram isso? Vieram e radicaram com eles a todos. Eles vieram-se embora, mas não podiam estar. Isto é mesmo assim, portanto, realmente, há aqui um... Por isso é que eu estou absolutamente de acordo consigo, não é? Por decreto. Mas o decreto dá um bocadinho de jeito. Claro. O decreto dá um bocadinho de jeito. Olha, pediu. Não, está bem. Mas agora trouxe-as para a católica. Agora há outra coisa. É que neste momento, provavelmente, algumas das pessoas estão aqui sabem, provavelmente o Fragante sabe muito melhor do que eu, é que a Igreja Católica, a todos os níveis e entre nós também, está a dizer que anda aí uma ideologia de género, que é uma coisa horrorosa, contra o cristianismo e contra a concepção cristã dos mulheres. E, por amor de Deus, ao menos estejam calados, não é? Já que não façam bem, ao menos também não façam mal. Mas também não podemos, por decreto, calá-los. Pois, mas decreto, eu sei que não podemos. Mas ouça, agora, podemos dizer que ganhem juízo. Podemos dizer que ganhem juízo. Exato. Podemos denunciá-los. Isto, claro. Mais tem que se denunciar. Oh, portanto, o que eu acho é que há uma grande ignorância também. Exato. Quando vem essa história da ideologia de género, eu duvido que as pessoas soubessem o que é que estavam a falar. Claro. Está bem, o género faz logo, como tu sabes, a própria explicação, depois, como era entendida a ideologia de género, mostrava que estamos a falar de coisas diferentes, não é? Quer dizer, não podemos omitir que existem géneros, não é? Quer dizer, podemos falar já, a alteração do género, transgénero, etc, etc. Mas a própria noção de ideologia de género. E a questão da autocrítica que o Frederico falava. Eu acho que é mais importante a autocrítica, é mesmo sem ser em termos institucionais, é individual, que nós temos mesmo a cabeça cheia de preconceitos. Claro. Isso é muito difícil. É dentro de nós que eles têm que ser trabalhados, não é? Desculpem, mas eu. É só tem a ver com isso, é só para complementar. Eu sei que ainda não. Não, mas eu respondo-lhe já. Não, mas não é isso. É que eu não me lembro. Não, eu não estava lá. Já vou por outra questão. E tem a ver com isto. Já é outra questão. Mas eu lhe respondo à primeira. A passagem do sábado para o domingo, cuidado que não foi de repente. Os apóstolos e tudo isso iam, ainda frequentavam o templo, frequentavam também o sábado, mas depois começaram a celebrar a ressurreição, que foi a fixar como sendo o primeiro dia da semana, que era o começo, era um novo começo. Agora, isto foi, eu não digo qual foi o dia, porque não me lembro quando estava lá. Claro, então, agora tenho outra questão para complementar. Estamos aqui a falar muito do século XX e deste movimento do século XX. E eu assisti há um tempo num curso em que me disseram que realmente isto teve realmente o seu início. É só para confirmar um bocado com isso. Só para confirmar, num concílio de Trento. Ou seja, no Concílio de Trento, a Igreja Católica disse, nós ficamos na Igreja Católica, a Bíblia não é traduzida e o povo não terá acesso direto à Bíblia, em geral. Enquanto nos países nórdicos, portanto, Lutero, todos os outros onde realmente houve a reforma, e cada um especificamente, na Alemanha, na França, na Inglaterra, estou a falar que não é igual, porque cada um, à sua maneira, traduzir a Bíblia para que ela fosse interpretada pelo seu povo. E traduziu-a de maneira, não já de uma forma, mas para ser interpretada na Alemanha, que tem, depois, quer dizer, cada um nos seus países. E, se calhar, pergunto eu, e agora é um bocado mal que eu, se calhar foi isso, depois de muitos anos, e não por secreto, veio realmente fazer com que cada um pensasse de uma forma diferente, porque teve acesso ao conhecimento básico de uma forma diferente. Será que isto também mudou as pessoas? É a pergunta que eu lhe faço. Não, é necessário. E o Concílio de Trento é uma coisa muito grande. Eu sei. Para isso. Agora, há algo que foi pedido, impedido de fazer as traduções. Mas a tradução mesmo para português do século. Estou a falar, é que essas pessoas, na Alemanha, na Inglaterra, na França e na Inglaterra, eles fizeram a tradução da Bíblia. E depois já fora. Enquanto que nos países ditos católicos, eles ficaram sem ter. Mas já tinham traduções nos países católicos. Sim, mas não era para o povo. Sim. Não, mas tem toda a razão. Tem toda a razão, mas agora o problema não é esse. Neste momento é. Neste momento há traduções, e eu devo louvar em Portugal o trabalho dos capuchinhos, que fizeram um trabalho enorme de divulgação, e agora até também o Frederico Lourenço de começar também outra tradução, a ver e cada vez haja mais traduções. E evitemos a ideia de uma tradução ideal. Uma tradução ideal é o fim da macacada, quer dizer, porque são muitas traduções, e se fizerem até a comparação entre várias traduções, porquê? Porque são várias possíveis, são possíveis. Uma tradução não é assim uma coisa robótica, quer dizer, portanto, vamos agora é aproveitar este tempo. Como a gente já não tem que resolver os problemas do século XIX, nem do século XVIII, mas os nossos atuais, o problema é como é que se incrementa nas comunidades cristãs para não lerem só a seleta. A seleta é as leituras do domingo. Claro. Não é só a seleta. Como é que se divulga também, e como é que, por exemplo, não há sempre à entrada das missas e tudo, também bíblias à venda e tudo isso. Pronto, mas... Pronto, então, olha, temos que agradecer ao Frei Bento e à Luísa pela participação, à assistência com a sua participação também, e à Biblioteca Ana de Castro Osório, que nos dá esta oportunidade de fazer este debate, que eu acho que é sempre oportuno. Esperemos que não seja o último. Não, se calhar é fazer um problema de é muito bem. Pois, Maria Antónia é uma das espantosas. Não. Esta biblioteca é uma espantosa, não é? É feita por pessoas. Pois é? Cinco mulheres. Tivemos esta ideia, ajudadas aqui pela professora Anne Voltado. Mas é fantástico. Já tinha a minha experiência com a coisa esta da imprensa. E anos. E que era propor, O Pedro é que estava a tratar nisto. Pois é, mas o Pedro não está cá sequer. Não está, não quer, não está. Olha, eu sei da sua irmã, mas eu disse ao Pedro, mas na morte santa, tomara eu, quando Deus me quiser chamar, que seja assim. Agora, para quem fica, se for despeito, quem fica pai, mãe, pobre, é horrível. É horrível. Nós vamos dar uma volta pela Fonte da Telha, ali logo encontrávamos sempre o Pedro. E depois, em 5 minutos, quer dizer, vamos à água, estamos a nadar. Depois vimos para cá e não dizem assim: ah, oh, menina, vejam cá para este lado. E nós vamos a nadar. Entretanto, a minha irmã não consegue. Entretanto, perde os sentidos. Eu vou chamar o orador, só de um estado.